Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. Tudo bem com você? Olha, pra te falar a verdade, não muito. Isso, mas já tá rindo. Isso, tá? Porque eu andei lendo aí. O pessoal me marcou. Tava um urubu voando e pousou no meu ombro. Antes de defecar no meu ombro, ele me avisou que tinha uma mensagem no Facebook, alguma coisa na seguinte linha. João Alckmin disse estar sempre correto. E se porventura ele errar alguma vez, é porque ele foi induzido ao erro por Renzo Mora, um ouvinte, até ouvintes estão sendo incluídos nisso. O Calisto, que é uma das pessoas assim, mais inocentes, ingênuas, pessoa do bem, um cara assim, com coração, nossa, tamanho de um porta-luvas. E, assim, e o Marco, né? Ou seja... Não, se você esqueceu, é Renzo Mora, você e o Calisto. E o Calisto, exatamente. E só para te informar, então, já tem hora marcada com o Bispo hoje, foi reclamar pessoalmente com ele, e ele me avisou que se ele não tiver na hora, eu vou fazer sala lá e poder repassar já de avanço, né, as reclamações para a mulher do padre. Então, tá, só queria te informar isso, tá? Então, por favor, te prepara, porque a minha ira descerá sobre você. A dificuldade de manter uma cara séria, um tom sério agora. Tudo bem contigo, querido? Eu tô, e você? Como é que tudo você okay, tá? Tudo ok, tudo ok. O pessoal já estava perguntando em inbox e tudo mais, né, que depende sobre o lance das entrevistas, né? Porque a entrevista depende muito do entrevistado, da disponibilidade. Sim. Ou às vezes é no primeiro bloco, no segundo. Então a gente vai ir tocando, fazer a nossa garimpagem agora, e daqui a pouco, logo mais, entra o nosso entrevistado, tá bom? Vamos para a primeira? Vamos para os anos 50, então, por favor. I met a smooth chick. I had to move quick. Said, ooh, pretty baby, honey, you sure look fine. Hey, pretty baby. Well, tell me, darling, honey, will you be mine? Said, viaje com a Showtime, a máquina do som. We got to hurry, we got to hurry. No need to worry, no need to worry. Let's marry, little girl, we're young and in our prime. No, tell me, darling, what you gonna say this time? She said, não sei por quê, mas durante essa música eu via uma coisa horrível. O quê? Renzo Mora com uma nos anos 50, aquelas calças justas, curtas, aparecendo a meia branca e ele de sapato preto. Olha, já descreveste outras vezes imagens, incluindo visões, incluindo o resumo, era bem piores que essa, então acho que está de bom humor hoje. Não, essa é horrível, viu? Essa é horrível, aquele cara de 2 metros, ruivo, é horrível. Ruivo, exatamente, dessa altura. Horrível. Essa canção que a gente ouviu de 54, o nome é Alrighty ou Sweetie, ou seja, alguma coisa na seguinte linha de... tudo bem, é claro, minha doce. O cara tá meio que batendo continência pra namorada dele. O nome do grupo, The Clovers, literalmente seria os cravos, né? Como a planta, né? Os cravos. Um dos grandes êxitos do grupo foi uma canção chamada Fool, Fool, Fool, ou seja, né? Basicamente chamando o cara, a pessoa de trouxa por ter caído nessa armadilha do amor, digamos assim, que é de 51, já vai vir um trechinho daqui a pouco. Mas falar um pouquinho desse grupo, a gente já tinha até tocado uma outra canção obscura do The Clovers, a canção de uns 10 meses. O nome do grupo, como eu falei, significa os trevos, né? E eles começaram em 47, e logo, primeiro como um quarteto, depois passaram a formação deles mais famosa é como um quinteto. Eles foram descobertos por olheiros da Atlantic Records em 1951. Se apresentaram no lendário Apollo Theater do Harlem, e menos de 3 meses depois já estavam gravando num estúdio da Atlantic. Os integrantes originais desse grupo eram Harold Wynne, King Raymond Green, Franklin Poe, Carlos Wilson e Tyrone Burwell. Vale dizer que o grupo inglês formado, né, por brancos, The Searchers, regravou uma das canções mais conhecidas desse grupo, do The Clovers, que era o grupo inglês, né, formado por brancos. Por quê? Porque o The Clovers é de afro-americanos, de negros. E eles tiveram um sucesso chamado Love Potion No. 9, que é uma canção de 59, foi sucesso mediano. E daí, quando foi regravado por um grupo branco, daí foi um maior estrondo. Muita gente até pensa que a versão original da canção Love Potion No. 9 é do The Searchers. Mas, na verdade, aconteceu aquilo que Andy Williams, outros cantores fizeram, né? Que era pegar canções que daqui a pouco tinham um grande potencial, mas não estavam vendendo bem por causa de preconceito, sabe? Várias lojas não querer carregar, né? Vender discos de intérpretes negros. E daí o cara regrava, dá uma, digamos assim, uma branqueada, né? E daí fazia mais sucesso. Que eu posso dizer também, esse grupo pode ser escutado nas trilhas de American Graffiti, né? Loucura de Verão, que é clássico, do George Lucas com Richard Dreyfuss. Também Intruder, que era Intruder A6, era Um Voo para o Inferno, um filme de guerra bem bacana, eu assisti. William Dafoe, você lembra, assisti, né? Um filme bem interessante. William Dafoe, sobre um grupo de soldados, de oficiais renegados, né, que vão bombardear o Vietnã do Norte. Exatamente, eu acho um belíssimo filme. Gostaste desse filme? Muito. Muito com o Danny Glover, né? Principalmente aquela cena em que cai um dos jatos e os outros ficam sobrevoando para protegê-lo. Sensacional aquilo, né? Espetacular aquilo. Aquilo mostra lealdade, decência, contra a ordem. Literalmente de como abelhas, né? Exatamente. Girando para não deixar chegar perto. Maravilhoso mesmo. Também vale dizer que teve essa canção que eu citei, que é uma das mais famosas do grupo, que é Love Potion No. 9, também até virou um filme, uma comédia romântica com participação da maravilhosa Anne Bancroft, um filme lá de mais ou menos 1991. E também esse grupo pode ser ouvido também num drama de amor, sobre um amor lésbico, que se passava nos anos 50, é um filme de nome Carol, um filme que eu gosto bastante, um filme feito em 2015, e era com a Cate Blanchett e a Rooney Mara. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, do Fool, Fool, Fool? Vamos lá, Fool, Fool, Fool, Tolo, Tolo, Tolo. essas vozes de barítono me encantam, viu? Eu acho o máximo, que canção melancólica, né? Dá pra imaginar o cara literalmente se afogando em pinga num boteco, né? E a letra obviamente fala que como ele foi trouxa de se apaixonar por ela. A única coisa que eu faço é que não é pinga, ali deveria ser, digamos, Scott, né? Assim, acho, não, né? Bourbon. Bourbon. Bourbon, isso. Bourbon. Bourbon. Então, exatamente. Então, vamos para os anos... A canção que a gente ouviu, vai dizer um trechinho, foi de 51. Vamos para os anos 60, então, vamos por lá, favor? Espera um pouquinho só, que não está aparecendo aqui a primeira, okay, dos anos 60. Ok, é de 61 essa canção que a gente vai ouvir agora. Não está aparecendo. No problem, esperemos. Não está. Cry, baby, cry, né? Isso. Não. Que o link está... Não abre. Não abre, é? Não. É muito abuso a gente tocar, então... Já que você está com um tempinho. Isso, tocar um trecho da canção deles de maior sucesso. Vamos, desde que você me diga, porque meu inglês está meio enferrujado. Não, fala, querido. Qual é a tradução dessa segunda música? Da segunda, My Boyfriend's Back, quer dizer, o meu namorado está de volta. Ah, tá, era só isso que eu queria saber. Isso, eu sabia. Obrigado, Marco Antônio. E caí de novo. Isso. Obrigado, eu obrigado. Estava meio enferrujado. Porra, né? Obrigado, Marco Antônio. Valeu, seu cara, valeu, é legal. Valeu. Entendi. Agora você me disse que não ajudava. And you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Hey la, hey la, my boyfriend's back. See him coming, better cut out on the double. Hey la, hey la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Gostei da sua tradução, viu, Marco? Que legal que eu já tentei te marcar umas duas vezes pra fazer isso, mas das outras você esquecia, né? Como é que fazer o teu domínio do idioma de Shakespeare, ele vem, às vezes ia calhar o não, né? Querido, assim, ó, eu te mandei a canção, tá? Vê se mais um link aí, vê se agora toca. Deve estar lá no fim, né? Isso, bem no finalzão. Isso. Pera aí. Qualquer coisa a gente... Acho outro link, dele, toca no final. Não, eu acho. Isso, vamos. Não achar, eu acho aqui, peraí. Tá. Vejamos. Uma canção bem bonita. Vamos, vai. Vamos lá, Fufunha. Obrigado. Marco Antônio. Obrigado. Essa canção, gente, já que a gente já está na década de 60, que a gente ouviu na íntegra, é Cry Baby Cry, ou seja, né, chora, querido ou querida, chora. É uma canção de 61, o nome do grupo, The Angels. O maior hit do grupo foi My Boyfriend's Back, quer dizer, o namorado dela está de volta. Isso, não, de novo. Ah, isso é sensacional. E a canção que a gente ouviu um trechinho, né, My Boyfriend's Back, basicamente ela falando, está avisando para um cara que está dando em cima dela, que olha para ele se cuidar, que agora o namorado dela tá voltando e vai tomar satisfações. Oi, que medo. Isso, o grupo originário é um grupo originário de New Jersey, na costa leste americana. Esse grupo começou a se apresentar a partir de 58, formado pelas irmãs Barbara e Phyllis Albert, e depois se juntou ao grupo a Linda Malzone. Daí a Linda Malzone caiu fora, e teve uma outra amiga dela, também chamada Linda Jakowski Jancis. E daí, mais tarde, essa segunda Linda se casou, e daí eles substituíram por Peggy Santilli. Eu acho que eles devem ter notado que o nome Linda estava dando azar, né? Sim. A Peggy trabalhava até com jingles na época. Anos depois, até tem uma disputa legal, né? Ou seja, de lei mesmo, nos tribunais pelo nome, e delas mudaram o nome do grupo de The Angels para The Halos. Halos quer dizer as auréolas. Então, acho que tem uma fixação aí por, né, por santo, alguma coisa assim. Tem. E no filme aquele que gostas e é de um cara que a gente adora, né, o filme sobre o Frank Valli e os Four Seasons, que ele dirigiu, né, Jersey Boys, tem uma cena até que eles eram colegas, eram amigos, esse grupo, The Angels, né, e o Frank Valli, grupo de moças, e o Frank Valli, tem uma cena rápida, assim, que aparece, tem umas cantoras simulando esse grupo, The Angels. Deixa eu ver, esse grupo pode ser ouvido num filme chamado The Wanderers, no Brasil era a Gangue da Pesada, Surf no Havaí, A Hora do Pesadelo 4, Matinel, uma sessão muito louca, e vários outros. Então, acho que a gente pode pular já, quer dizer, ir agora para os anos 70, vamos lá? Por favor! Heaven can wait, and a band of angels wrapped up in my heart will take me through the lonely night, through the cold of the grave. And I know heaven can wait. And all the gods come down here just to sing for me. And the melody's gonna make me fly without pain, without fear. Give me all of your dreams and let me go along on your way. To sing and now turn the night into the starlight. Yeah, I've got a taste of paradise. I'm never gonna let it slip away. I got a taste of paradise. That's all I really need to make me stay. Just like a child again, heaven can wait, and all I got is time to hear in the dark. Well, I won't look back, I won't look back, let the water shine. Marco Antônio. Ah, essa canção de 75 eu acho lindíssima. O nome do cantor é Meatloaf. A canção de 75 foi gravada em 75. O maior hit dele foi uma canção chamada Bat Out of Hell, de 76. Essa, né, Heaven Can Wait, apesar do título não ter nada a ver com o filme O Céu Pode Esperar, que foi feito mais adiante com Warren Beatty, até Warren Beatty de astro e diretor. Mas, deixa eu ver, dá pra falar do Meatloaf, um ex-mecânico, o nome dele é Michael Lee Eday, ele é texano de Dallas, nasceu em 27 de setembro de 47, graças a Deus está vivo. O nome Meatloaf era um dos pratos mais populares na cozinha americana, né? uma espécie de bolo de carne moída com especiarias. Eu tenho horror disso. Tem horror, é? Eu tenho horror disso. Pois é. Eu comi uma vez só lá e nunca mais. É uma coisa nojenta. Eu não sou muito chegado também, mas eu acho que dependendo das especiarias até dá pra abraçar a causa. Olha só, quem deu esse apelido, porque ele era cheinho e super avermelhado, foi o próprio pai dele. Ou seja, como se o cara precisasse de bullying, né, em casa também, né? Por ele ser cheio e tudo mais, eu acho um cara mega talentoso. Esse apelido pegou. E o pai dele era policial e veterano da Segunda Guerra e afogava as mágoas e desilusões na garrafa. A mãe cantora de gospel e filho único. Deixa eu ver. E essa canção, Heaven Can Wait, basicamente fala que o céu pode esperar, pois ele sabe que os anjos o ajudarão a sobreviver àquela a solidão que ele vai enfrentar na noite. É. Tá bom. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho, até vou pedir que toque tipo uns 2 minutos e 10, porque ela é super longa, e só a partir de 2 minutos e 2, tá, que entra a voz. Esse estilo bem operático dele, né? A canção que a gente vai ouvir, eu tava falando, um trechinho, Bat Out of Hell, basicamente quer dizer morcego fugindo do inferno. E ele basicamente faz uma referência dizendo que ele vai se mandar da vida de uma mulher específica. Ele compara a fuga dele na moto com um morcego se mandando do inferno. Eu até escolhi essa canção não só porque o Meatloaf a gente nunca tocou aqui na pelo menos no meu programa aqui na rádio, e porque o entrevistado nosso, o LG Baião, ele vai, um dos filmes dele, tá super elogiado, um dos filmes que ele escreveu, Motorrad ou Motorrad, é sobre motos. Então, e essa canção que a gente vai ver um trechinho, Battle Out of Hell, é sobre motos, né, cita motos. Ah, uma coisa também que é importante dizer, esse disco, que contém a canção que a gente ouviu na íntegra e a canção Battle Out of Hell, que a gente vai ver um trechinho, foi gravado entre 75 e 76, lançado em 77, e até hoje vendeu cerca de 40 milhões de discos. É um dos discos mais vendidos da história. E a grande influência, as influências do Meatloaf, ele falava que era ópera de Wagner, o grupo The Who, e ele era completamente viciado no Phil Spector. Tudo que o Phil Spector tocava, ele comprava, né, de discos, de trabalhos. Ele também é ator, o Meatloaf, ele fez aquele filme baseado numa peça Rocky Horror Show. Também fez o debut, que é um filme que eu gosto bastante, do Antônio Bandeiras como diretor, que é Loucos no Alabama. Ele era um vilão nos Trapaceiros da Lota, com Michael Keaton e a gatíssima Ray Dawn Chong, e fez um papel pequeno no Clube da Luta. Vale dizer que quem produziu, querido, esse disco... Quem foi? Isso aí! Quem foi? Só pela dança, isso. O grande, grande, grande. É um, digamos assim, vamos chamá-lo de. O pessoal sabe que ele é o Márcio, mas ele é um colaborador não oficial e foi colaborador nisso, né? Todd Rundgren. Todd Rundgren. Exatamente. Ninguém queria investir, porque esse estilo operático, o pessoal nos anos 70 estava achando assim, os produtores que tinham pelo menos chegado e tentado convencer não estavam interessados, e o Todd Rundgren não só produziu, como também algumas canções mas, fez. Ô Marco, desculpe, mas você sabe que o Todd Rundgren também tem um toque todo de ópera, o Diabo 4, quando ele gravava. Não, sim, mas quando eu estou dizendo é que o Meat Loaf, né, o pessoal, poxa. É, quando ele tocava uma música, tinha uma música dele que eu não me lembro qual era, ele aparecia todo maquiado e com asinhas de anjinho. Coisa maravilhosa, Todd Rundgren. Um lance super performático, né? É um puta de um cara louco também, hoje ele está equilibrado. Olha que eu acho que ele é mais certo que nós todos juntos, hein? Hoje ele toca com o Ringo Starr, né? Sim, exatamente, no grupo do Ringo. Mas o... esse disco então, foi um grande sucesso e o, como está falando, o Todd Rundgren fez em algumas canções backing vocals, também tocou percussão, teclados e guitarras. Pode ser ouvido o Meat Loaf em séries como Miami Vice, De Volta aos Anos 70, Arquivo Morto e outras séries, além de filmes também. Vamos tocar um trechinho, vamos então, lá, uns 2 minutos e 10, por favor. Do... Marcelo, não, Marco Antônio. Oi. Pois fico louco. Então a gente ouviu um trecho aí do Better of Hell. Foi mixado em 76 e fez parte do disco, obviamente, Better of Hell, que foi lançado em 77. A canção que a gente ouviu anteriormente foi gravada em 75. É um disco super ambicioso, começou em 75, 76 gravando, e lançado em 77. Depois, que terminar, que você ouviu o seu convidado, eu quero te mostrar uma música que nós trocamos ontem, que foi mandada por Todd Handegreen. Ah, pelo Todd? Tá, claro. E o Marco o Renzo ficou apaixonado, inclusive, pelo solo que o Todd faz na marimba. Uau! Marimba, você sabe qual é, né? Aquele instrumento estranho que o cara fica com dois pauzinhos batendo num monte de pauzinhos. Umas barras achatadas de metal. Exatamente. O Renzo ficou apaixonado apaixonado pelo som. Espera a hora de ouvir, então. Depois eu te mostro. Vamos então agora para os anos 80? Vamos nessa. Por favor. Search for you till I find. Marco Antônio. Obrigado. Essa canção aí, injustamente desconhecida no Brasil, uma canção de 86, nome Somewhere in the Night, ou seja, em algum lugar da noite, tem esse clima assim, meio de ele não sabe o que vai acontecer. Nós, também preparando aqui terreno para o nosso convidado, ele faz, escreve roteiros dos mais diferentes gêneros, inclusive também suspense. Voltando aqui, para não perder o fio da meada, o cantor Paulo Gonzo, nome de batismo, Alberto Ferreira Paulo, nasceu em Lisboa, 1 de novembro de 56, graças a Deus está vivo. Ele foi fundador de um dos mais cultuados grupos de blues de Portugal. O grupo era The Go Growl Blues Band. Em 84 ele começou a carreira solo. Ele é extremamente popular na Bélgica também, e em 95 foi agraciado com premiação de melhor vocalista português. E ele já participou, já gravou com ele até a Fafá de Belém. Como eu falei, muito popular na Bélgica, também popular na Itália e na Espanha. Canções dele podem ser ouvidas em telenovelas como Deite Quase Tudo e Deite Quase Tudo e Jardins Proibidos. O Paulo Gonzo, a canção que a gente ouviu na íntegra de 86, vamos ouvir, por favor, nos mostres dele também de 86, por favor, a versão clássica da canção These Arms of Mine, do Otis Redding. Lonely and feeling blue, these arms of mine, they're yearning. Oh, yearning from wanting you. And if you would let them. Marco Antônio, seu entrevistado já está no ar, no aguardo. Maravilha. Só completando toda essa canção, These Arms of Mine, que a gente ouviu um trechinho, quer dizer, basicamente, estes braços meus, era uma canção de 64, originalmente, do Otis Redding, e essa versão que o português Paulo Gonzo fez, foi em 86 e fez bastante sucesso em Portugal. Então, é uma honra. A gente vai começar finalmente a conversar com o LG Baião. Ele é roteirista, ele também é escritor, escreveu livros como Escrevendo Curtas, uma introdução à linguagem cinematográfica do curta-metragem, também um livro muito bem chamado Memórias de um Rato de Locadora. Ele tem alguns dos filmes. O primeiro roteiro que ele escreveu foi há quase 20 anos, foi para um premiadíssimo curta de animação chamado Roleta Russa. Então eu vou falar aqui uma lista meio de alguns dos filmes dele, também fora de ordem, né? Mas lá vai. Tem um filme chamado Irmã Dulce, que é um filme de 2014, escrito em parceria com a Ana Mui Laerte. É um melodrama, e eu estou usando essa expressão sem menor teor negativo, sobre aquela beata baiana indicada ao Nobel da Paz. Senão até eu nunca entendi como é que a gente no Brasil se fala tanto da Madre Teresa de Calcutá e quase não se fala da Irmã Dulce. É um filme de longa-metragem. Ele foi um dos roteiristas de um filme super, baseado numa história em quadrinhos super polêmica, uma espécie de um super black block, mandando para a banha, né? Ou seja, mandando para a cova, ou tentando mandar para a cova todos os corpos de Brasília, ou seja, põe atividade 24 horas, de uma atividade de 24 horas. Essa história em quadrinhos, e o filme se chama O Doutrinador, ele é um dos roteiristas. Também o Shaolin do Sertão, filme de 2016, que foi sucesso de bilheteria, a gente teve até a honra de conversar com o diretor do filme, o Alder Gomes, a gente conversou em agosto com o Alder, ele até vai ser feita uma sequência, o Chalino Sertão 2, também com a mão, com as mãos, com a caneta, com o teclado de computador e a cabeça, a cuca, o lado criativo, né, do nosso entrevistado. Tem também O Segredo dos Diamantes, que é um filme de 2014, é um filme de um mineiro, um diretor mineiro, até eu entrevistei ele faz acho que uns 18 anos, o Elvésio Raton, que dirigiu, dirigiu um filme que eu adoro, um filme infantil chamado A Dança dos Bonecos. Tem também a Motorhead, ou Motorhead, que é um filme recente, de 2017, que é uma tensão, assim, rola uma tensão sexual, assim, entre uns motoqueiros, e eles são caçados por uma gangue, assim, de motoqueiros mascarados, assim, vestidos de preto. Um filme muito interessante, por sinal, os direitos de refilmagem foram recente adquiridos por uma produtora australiana. É um filme de 2017, Motorhead. Seleção oficial do Toronto International Film Festival. Também um filme infantil, ou seja, são vários gêneros que ele cobre, nosso entrevistado. Detetives do Prédio Azul, o filme. E a sequência, filmada parcialmente em Puglia, no sul da Itália, vai ser lançada em breve, né? Ou seja, o nosso convidado também escreveu. Minha Fama de Mal, que é uma cinebiografia do Erasmo Carlos, também vai ser lançada. Ele escreveu em parceria com a Letícia May e o Luiz Farias, o grande Luiz Farias, que eu também entrevistei há, nossa, acho que há uns 20 anos, diretor de cinema, filho do falecido Roberto Farias. Cine Hollywood 2, ou seja, sequência do mega sucesso também do Alder Gomes. Há um filme chamado Kardec, que é obviamente um filme com temática espírita, em parceria com Wagner de Assis, também a ser lançado. E um dos primeiros filmes, eu acho que até vou conversar com isso, sobre ele também, um dos pontos que eu vou tentar cobrir aqui, é que eu acho até que foi ele que começou em longas-metragens com esse filme, que ele participou no roteiro, que é Heleno. Né? O filme aquele do José Henrique Fonseca, sobre o mega jogador de futebol, conquistador, interpretado pelo Rodrigo Santoro. Então, finalmente, quero dar as boas-vindas. Tudo bem, LG Baião? Opa, Marco, tudo bem, cara? Poxa, tudo bem, cara? Aberta, eu tô bem, hein? Sem ar, tá? Aí eu deixei o tempo de fora, você. Gente, tá? Mas é que, por favor, não dá pra fazer um programa só sobre só lendo créditos, né? E... Boa vida, tá, muito. Querido? Eu durmo pouco, entendeu? Então, querido, assim, ó, começar bem pelo início, tá? Uhum. Que tipo de criança... foi você. Não é, isso aqui eu sempre falo para os entrevistados aqui, não é divã, mas por favor, eu estou tentando, sei lá, sacar a sementinha aí. Fala que tipo de criança tu eras, assim, criança e adolescente, fala um pouco disso, pode ser? Pode, ué, era uma criança com um pouco amigo, solitário, retraído, tímido, né, desenhava muito e era vizinho de um cinema e gostava muito de ler. Onde então, isso, o que eu querido? Eu fazia isso, eu lia e ia ao cinema. Ia ao cinema onde, e lia. Em qual cidade? Ah, no Rio. Rio de Janeiro. Ah, no Rio mesmo, tá. Sim. Tá, eu achava que tu era uma cidade próxima à capital, mas era o próprio Rio de Janeiro mesmo. Sim. Que bairro, querido? Não, Niterói. Ah, em Niterói, tá. Niterói, tá. No Rio de Janeiro. Sim, no estado do Rio. Uhum. Niterói, inclusive, onde eles começam a filmar, em poucas semanas, um dos filmes mais antigos que eu escrevi, chamado... Na época chamava A Onda Maldita, sobre uma rádio de rock chamada Rádio Fluminense, conhecida como, claro, Maldita, que inclusive lançou bandas incríveis, feito, claro, Legião Urbana, claro, Blitz... Uma foi um série alternativo, de... era a rádio alternativa principal do Brasil. Exatamente, e o filme se passa em Niterói, então assim... E sendo filmado em Niterói mesmo? Filmado em Niterói, até porque a gente quer usar todos aqueles lugares por onde os personagens passavam, sem dinheiro. Sim. E pensando em rock, quer dizer... Que legal, querido. Sim. E me fala assim, teus pais também eram cinéfilos? Porque tu é cinéfilo de carteirinha, né? Super. Não, mas meus pais não. Não? Meus pais não. Meu pai sempre... me incentivou muito a ler, o que foi ótimo. Uhum. E minha mãe gostava muito de Roberto Carlos. Então, uhum, assim, a história de cinema dela, que ela costumava pular o muro do colégio interno onde ela estudava para ver o Roberto Carlos no cinema. É a única história de cinema que eu tenho da minha mãe. É essa. Que legal. E me diz uma coisa. Quando é que o... porque LG Baião, né, gente? É com Y, tio. Então, se você queria saber assim, quando é que o LG, ou seja, quando é que o Luiz Gustavo Baião... ficou de lado e o LG Baião começou. Me fala um pouquinho dessa transição, pode ser? A preocupação que eu tinha era um nome muito grande, então, trabalhando em publicidade, onde tudo é muito rápido, inclusive claro. Os prazos com que os clientes pedem as nossas entregas, então meu Luiz Gustavo virou um LG. E aí, quando eu fui para o cinema, eu pesquei o LG, mantive o LG e virou o LG Baião. Baião é um nome forte, então funciona bem para mim, LG Baião. Claro, e me diz uma coisa assim, qual foi assim a faísca que te fez deixar para trás, pelo menos temporariamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, mas a publicidade, e tipo assim, não, vai ser roteiro de cinema, até porque eu estou te perguntando isso, porque o Brasil, uma das coisas que sempre se criticou até, quer dizer, milhares de críticas, né, eu sou super fã de vários filmes nacionais, mas uma coisa que sempre se criticou é que não tinham, tipo assim, roteiristas profissionais, é claro, né, Leopoldo Serran e alguns outros, mas assim, que a gente não tinha cultura, digamos assim, do roteiro, né, do screenwriting, né, fala, ou do guion, né, me fala assim, quando é que tu decidiste, bah, eu vou, não, bah no caso, porque eu tô aqui em Porto Alegre, mas assim, é por aí que eu vou seguir, eu quero escrever, eu quero criar histórias que eu vou poder ver na tela. Eu sempre quis isso, porque eu sempre escrevi e sempre gostei muito de cinema. Eu descobri um dia que existia uma profissão onde a pessoa escrevia para o cinema, que era o roteirista. Então, eu, assim que eu descobri que existia essa profissão, eu falei, eu tenho que fazer esse troço, porque tem tudo a ver comigo. Então, sempre comecei. Então, comecei a escrever os roteiros, né? Quer dizer, imaginava as histórias, escrevi de um jeito rudimentar, não existia claro. No Brasil tantos livros sobre cinema e internet, não existia só em filme de ficção científica. Livro, basicamente, era só do Doc Comparato. Só do Doc, só claro. Tinha um livro do Doc. Uhum. Então, eu até descobri uma bibliografia antes, porque eu morei fora do Brasil um tempo. Uhum. Na biblioteca do colégio, do high school, tinha livros de roteiro. Então, eu vi pela primeira vez uma página de roteiro e descobri que se você seguisse uma formatação específica, cada claro. Página era um minuto. E aquilo foi, eu disse, que legal, tal. Então, assim, entender a formatação foi importante. E aí eu tentei reproduzir aquilo nos programas de texto que existiam na época, para tentar escrever roteiros de cinema e comecei a escrever curtas metragens, convencendo os meus amigos do colégio, vamos fazer, é legal e tal. E a gente fazia umas coisas horrorosas, que eu espero que ninguém nunca coloque no YouTube na minha vida, mas enfim, foram feitas. Mas sempre com essa pegada de gênero. Na verdade, eu fico muito satisfeito, assim, quando eu fui escutando você falando dos filmes e tal, são filmes de gênero, quase claro. Todos são filmes de gênero, até os biográficos, eles têm uma pegada de gênero, né? Claro, eu me lembrei, sabe assim, quando eu vi o filme da Dulce, aquele Marcelino Pão e Vinho. Uhum. É um filme espanhol e italiano, assim, religioso, bem da década de 50. Sim. Super assim, super honesto e direto ao ponto, né? Super objetivo. Exato, não, e você, a partir do momento que você começa a fazer biografia, ainda é um gênero onde você recebe muito convite para escrever, biografia e comédia, é o que mais toca o telefone, né? Mas quando é biografia, é ótimo, porque pode ser ou um suspense, ou uma comédia, ou um musical, ou um drama, sabe? Não necessariamente precisa ser um drama biográfico. O filme do Erasmo é engraçado e é cheio de música, é um musical, realmente é um musical. O filme da rádio é uma comédia. O Kardec tem alguma sombra ali de suspense, além da toda a história biográfica que a gente faz. Até porque a gente quer não só chegar naqueles que querem conhecer a história do Kardec, mas aquele desavisado que acha que o filme tem uma pegada interessante de suspense, que será essa história, né? De terror, né? Exatamente. Claro, então, assim, claro. Gênero, a biografia acaba sendo, de todos os gêneros, o mais colorido, assim, de possibilidades, né? Claro, é um leque de opções e é sempre interessante. O biografado ele meio que dita isso, sabe? Você pega uma história de um cara que é muito mais soturno e tem uma vida mais sofrida, aquilo é muito difícil de virar uma comédia, né? Agora, quando você pega um personagem que é divertido, que é, como por exemplo o Luiz Antônio Melo, que é o cara que inventou a Rádio Fluminense, esse cara é divertido, esse cara é um Don Quixote do rock brasileiro, sabe? Então você acaba fazendo um filme que tem humor. Não tem como você fugir disso. Então é muito interessante trabalhar com biografia. Maravilha, querido. Assim, vamos pular aqui, sabe, alguns títulos, tá? Mas assim, sobre o filme Motorhead, né? O Motorhead, né? Motorhead. Isso, R-R-A-D. Né? Uhum. Ele me lembrou uns filmes, tá? Eu queria saber se, daqui a pouco foram influências para ti ou não. Tava, quando eu estava assistindo, eu pensei em Deliverance, né, Amargo Pesadelo. Perfeito. Eu pensei em vários faroestes italianos dos anos 60. A gangue, a forma como aquele lance de o cara não ter rosto e parece assim, que não tem como morrer. Né? Ele vai ter essa missão de matar. Né? Me lembrou um pouquinho até o Michael Myers, o Halloween, no Halloween original do John Carpenter. Sim. Com pitadas do filme canadense que eu gosto, acho que é de 81, Dia dos Namorados Macabro. Sim. E também um pouco de Sam Peckinpah, né? Principalmente Straw Dogs, que no, acho que é um filme de 71, é Sob Domínio do Medo no Brasil. Sim. Isso. Me fala se eu tô pirando muito, se esses filmes mais ou menos tão assim, eles circulam pela tua cabeça, são filmes que tu gosta, me fala um pouco. Não, você foi na mosca nas três referências, o Sam Peckinpah com certeza, o John Carpenter foi um norte pra gente desde o início, e o Deliverance, total, Deliverance foi um dos filmes que a gente mais circulou, inclusive com a equipe. É, porque não tem nada, é um filme que não envelhece, ele é perturbador, então a gente queria tentar trazer isso para o nosso. Né? Me pareceu que a intenção, desculpa te interromper assim, mas me pareceu que a intenção do filme Motorhead era a gente, mesmo quem não entende de moto, a gente se identificar com aqueles aventureiros, entre aspas, de fim de semana, e daí os caras são tirados do cenário deles, digamos assim, urbano, e ali eles estão à mercê da sorte. Exatamente. Exatamente isso. Deliverance foi muito importante pra gente justamente por esse motivo. Aliens também acabou sendo um Alien, claro. Acabou sendo uma referência pra gente também. Claro, O Encurralado. Até porque do Spielberg. Exatamente. Exatamente. O filme não necessariamente é para quem curte moto. Eu, inclusive, nunca subi numa moto. Mas o medo, ele é um sentimento primal e é uma das coisas que mais funciona, sabe? Sim, então, se você conseguir construir isso com pouco diálogo, a coisa tem uma força tremenda. Claro, é visceral, né? É visceral. E o roteiro teve várias versões e a cada vez que a gente ia avançando, mais eu ia cortando os diálogos. Porque quanto mais esses personagens falavam, mais enfraquecendo o medo em torno, eu ia atingindo uma coisa de enfraquecer o medo. Então, silêncio sepulcral, a pessoa quase não suportar, não é isso? Inclusive nos momentos felizes, quando começa o filme, eles estão começando a trilha e está tudo bem, existia todo um pano de fundo que eu tinha que colocar ali, esse cara é assim, esse cara é assado, essa menina, e isso tudo ia enfraquecendo. Porque quando você bate o olho naqueles personagens, da forma como eles se comportam e o pouco que eles falam, você já tem tudo, você não precisa de mais, sabe? Então você acaba entrando mais, você fica com mais curiosidade, você fica mais... Inclusive por isso que os motoqueiros, os assassinos, nunca falam. A ponto da gente chegar a pensar, será que eles morrem? Né? Claro, então uma das revelações mais importantes lá, muito depois da segunda metade do segundo ato... Não fala, por favor, tá? Sem spoilers, por favor. Eu não vou falar nada. Mas assim, a gente descobre que existe alguma humanidade nesses caras. Que é o momento que a gente vê algum sangue. Aí você, bom, então acho que dá para começar porque a entender. Até esse momento eles podiam ser espectros, né? Exatamente. E por que não? Ou alienígenas, né? A gente sabe o que é. Eu sempre soube, o Vicente Amorim, que é o diretor, sempre soube. E o LG Tubaldini, que é o produtor, a gente sempre trabalhou muito junto. E esse foi o projeto onde a gente mais se debruçou sobre a mitologia daquilo que funcionava em torno daqueles personagens todos, mas não necessariamente a gente colocou aquilo na tela, porque quanto mais você explica, mais você enfraquece. Fazendo uma analogia, assim, é quase como se a gente tivesse feito Guerra nas Estrelas 4, sabendo que existe o primeiro, o segundo, o terceiro, e pode ir muito além. A gente começou pelo conto dos dois irmãos, porque para a gente era a forma mais simples de colocar o espectador dentro do universo do Motorhead, que é rico. Sabe, entender quem são aqueles personagens, em especial a personagem interpretada pela Carla Salle, que eu sei no roteiro se chama Paula, mas no filme ela nem tem nome, é chave para essa mitologia. Entendi. O tempo, infelizmente, está meio voando aqui, mas eu vou tentar, tem umas coisinhas para perguntar, assim, qualquer coisa eu te dou umas micro cortadas, umas micro editadas, tá? Eu sei, tá bom. Tá, assim, ó, há uns 17 anos eu conheci, no festival de Gramado, tá, um argentino, gente finíssima, chamado Fernando Castets, né? Ele estava lançando o criminalmente desconhecido El Mismo Amor, La Misma Lluvia. E depois ele fez até O Filho da Noiva, escreveu O Filho da Noiva. Ele fez o Heleno. Exatamente. Chegou a trabalhar com, escreveu parte do filme, colaborou com o roteiro do Heleno. E eu queria saber como é que foi chegar a trabalhar com o Fernando Castets, ou a parte dele já estava pronta, teve alguma coisa de parceria ou não? Como é que foi isso? Ah, o Castets, ele tem o parceiro dele, foi quem... Porque quando eu entrei no roteiro do Heleno, existia outras versões, eu acho que tinha uma versão do Vitor Navas, se não me engano. Ah, é? O Zé Henrique Fonseca, que é o diretor, estava começando a abrir uma versão nova, já em cima da versão que o Castets tinha mandado para a gente. E existia ainda mais um cara junto com ele, se não me engano. Eu não cheguei a trabalhar direto com ele. Foi meu primeiro projeto em cinema, eu fui um roteirista colaborador. Claro. E depois a gente teve mais um roteirista, que foi o Felipe Bragança, sim, que foi quem fechou o roteiro. Hã? Ele está acreditado até no final também. Sim. Uhum. Exatamente. Então, maravilha. E assim, ó, também um papo que há muito tempo eu ouço, né, assim também... sobre cinema no Brasil, essa dificuldade, esse preconceito, de, não vou falar que num troço meio chato, mas assim, de patrulha ideológica, tá? Uhum. No sentido de filme de gênero, né? Ou seja, quando a gente fala em filme de gênero, gente, estamos falando aqui, obviamente, de filme de terror, suspense, né? Uhum. Ou seja, não o típico, entre aspas, drama, tá? Uhum. Então, uhum, assim, me fala se foi, se foi muito complicado vocês venderem essa ideia de fazer, por exemplo, o Motorhead, que em termos de cinema nacional é uma coisa raríssima, né? Então, assim, foi uma coisa muito complicada para quando escreveste o roteiro da escrita, para ele virar um filme? Não, esse processo inicial foi o mais simples e o mais fácil para a gente, porque o produtor do filme, que é o LG Tubaldini, inclusive é o único da equipe que de fato anda de moto. E a gente já trabalhou junto em outros projetos, okay. E ele disse, eu tenho uma ideia para um filme de moto, e era uma história de uns caras que atacavam na estrada, mas não tinha essa pegada sobrenatural, a ponto a gente assistir o filme e pensar, puxa, podem ser espectros, podem ser alienígenas e tal. Então a gente levou para um outro lugar, junto com o Danilo Beirute, que é o desenhista da Marvel, que nos ilustrou alguns personagens e criou os motoqueiros, né? Esse processo foi todo muito fácil para a gente, porque todo mundo queria fazer o filme. A grande dificuldade é você lançar o filme e convencer público... Só um pouquinho. E para juntar o dinheiro, e conseguir o dinheiro, porque é um filme super ambicioso visualmente. Super, dizer, né? Super. Não parece ter custado meia dúzia de reais. Então, assim, foi difícil conseguir esse dinheiro, porque tu, né, convencer pessoas a... Ó, quero fazer um filme com essa temática no Brasil, ou seja, eu consigo imaginar, sabe? É muita gente dizendo, o quê? No Brasil? Não, pra gente não... Parece Mad Max? Me fala como é que foi isso. Ou tu não chegaste, já que tu escreveste, tu não teve em contato, teve não, que implorar. Essa parte de levantar o dinheiro, etc., eu costumo não participar, porque eu só invento a história. Agora, o que eu sei é que, tendo o Vicente como diretor do filme, claro, tudo fica muito mais simples, porque é um diretor que traz não só uma carreira internacional, mas filmes de muito prestígio feitos aqui no Brasil. Claro. Então, isso facilita muito. O estranhamento, de fato, vem por parte do público ao receber o material. Agora, é muito interessante de perceber que o Motorhead, quando lançado fora do Brasil, ele foi vendido para o mundo inteiro. Sim. Inclusive, como você bem falou... Eu ouvi falar de alguns 20 países, né? Eu ouvi falar que por uns 20 países e os direitos de refilmagem, eu fiquei sabendo há uns 2 dias. Exatamente, eu também fiquei sabendo há pouco tempo. A gente vai ter um remake do Motorhead. E fora isso, eu estive em Toronto quando o filme foi lançado, a gente lançou lá. Uhum. O buchicho, ele foi grande, todo mundo interessado, porque é muito raro, de fato, você ter um filme com essa pegada comercial feito no Brasil. E o interessante é que quando você vai lançar esse filme no Japão, por exemplo, ele é um filme de ação brasileiro meio slasher. Você vai lançar, sei lá, na Índia, é outra coisa, é meio que é um filme de arte brasileiro com ação. Você vai lançar na França. Então, cada lugar tem uma forma de receber o filme. Mas o filme foi muito bem recebido. E aqui no Brasil, a gente suou a camisa para chegar no público, sabe? A gente fez todo um desenho indo a blogs, blogs nerd. A gente foi à Comic Con duas vezes. A gente apresentou o filme na Comic Con duas vezes. Até porque a gente demorou a lançar o filme à beça, porque também é normal, porque custa dinheiro também para lançar o filme. Claro. Então, assim, fizemos muita coisa para que as pessoas entendessem que filme era esse, que é. Então a gente teve a nosso favor, não só o Vicente, mas o Danilo Beirute, que é um nome que todo mundo conhece, claro, no mundo dos quadrinhos e tal. Tudo isso ajuda muito, né? Claro, claro. Então esse foi o desenho de lançamento do Motorhead. Uhum, tá. Deixa eu te perguntar agora, assim, pulando agora, falando sobre os detetives do Prédio Azul. Sim. Tá? Né? Outra coisa também, em termos de Brasil, né, comédia de apelo, né, infanto-juvenil, que não conte com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Zacarias, nem Xuxa, também não é uma coisa tão comum. E os projetos que foram feitos em alguns anos, vários deles não tiveram aceitação. Esse foi, né, um sucesso tão grande que o segundo já repaginado, né, já pronto a ser lançado aí, inclusive com cenas na Itália, né, no sul da Itália. Né? Locações muito feias, imagino que o pessoal deve ter reclamado muito para ir. Mas me fala um pouquinho como é que foi adaptar. Eu sei que, né, uma série de TV conhecida, mas igual também tem aquele problema muitas vezes de, pô, se eu vejo de graça, para que eu vou pagar para ver no cinema? Me fala como é que foi, porque tem uma palavra que é usada, que eu normalmente vejo com restrições, né? Que é o ecletismo, né? Normalmente quem é muito eclético não é muito bom em nada especificamente. E o teu trabalho, no caso, é super eclético. E eu não estou usando isso era pejorativa, muito pelo contrário. Então me fala assim, a gente falou, né, motoqueiros, gangue de motoqueiros que podem ser espectros, agora a gente está falando sobre, né, detetives mirins, até me lembra um pouquinho de uma série de livros que eu lia quando pequeno, que era A Inspetora, uma série de livros da Inspetora, tinha, era uma menina com uns amiguinhos, e eu acho que era a Turma da Coruja de Papelão, eram uns detetives assim mirins, tem muito essa pegada, né? Me fala um pouco como é que foi esse switch teu de, agora o meu lado infanto-juvenil. Me fala um pouco disso, assim, porque eu acho um convite para esquizofrenia, às vezes. Mas é muito, né? Mas o que acontece eu fiz, como eu trabalhei muito, você falou os filmes, eu trabalhei com muitas produtoras e muitas distribuidoras. E eles estavam com o projeto na mão, eles tinham uma parceria com o Globo, que faz o programa na TV, e eles tinham a Flávia Lizen Silva, que é um talento, é uma querida, a quem eu admiro muito, e eles estavam levantando um filme. E eu tinha muita experiência com roteiro e muita adaptação também. Então eles me contactaram para eu entrar no projeto para fazer o argumento do filme, junto com a Flávia. Então a gente fez o argumento, a coisa deu muito certo na etapa do argumento e eles me convidaram para fazer o roteiro também. E durante todo o processo, quando todo mundo estava muito animado e já vai ser demais, vai ser um sucesso, eu só pensava, gente, todo mundo tem isso em casa, será que isso vai dar certo, será que vai ser um sucesso e tal. Eles estavam saindo, era a mesma distribuidora, saindo do lançamento do Carrossel, que é outro produto completamente diferente. A TV é aberta, é mais popular, e tinha feito um bolo de dinheiro, um sucesso absurdo. E eu pensando, nossa, eles vão odiar, porque eles vão achar que não fez tanto dinheiro, porque é canal fechado, será que as pessoas vão? E eu sempre entro nessas neuras, sabe? Mas aí, quando a gente lançou, a resposta foi imediata. Primeiro final de semana, um troço explodiu. E foi assim nos próximos finais de semana, e o filme foi a bilheteria, a maior bilheteria daquele ano, que eu agora não tenho aqui, não lembro, mas não sei, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Foi um sucesso absurdo, até chegar o filme da Lava Jato. Aí, infelizmente, a gente perdeu o posto, mas foi por muito pouquinho. Então a gente ficou super animado com o fato de não só o público ter ido prestigiar, ter ido... Porque é uma coisa você fazer um programa na TV onde você só precisa apertar o botão e tá lá na sua casa, sabe? Claro, ou então você conhece um canal de internet onde você só precisa clicar e você tá vendo. Agora, levar uma pessoa, sair de casa, pegar o carro, vai pro shopping, estacionar, vai pro cinema, compra pipoca que é cara, senta no escuro e me conta a história... É muito difícil. Então, eu acho que todos os produtores, a Flávia, o distribuidor, todo mundo percebeu que eles tinham uma mina de ouro nas mãos, uma franquia de sucesso. E isso é muito legal, porque então no Brasil temos franquias de sucesso, que legal. E passou um tempinho e a gente começou a desenvolver o 2. que é o que vai chegar aos cinemas esse ano ainda. Está bem empolgado com esse 2? Super, porque assim, sabendo que a gente tem um público que gostou do primeiro, ou seja, a gente vai ter um público que vai voltar aos cinemas, a gente escreve com muito mais alegria, claro, né? O que a gente pode trazer de novo, né? Revisitar certos personagens. Eu, por exemplo, adoro o Severino, porteiro do Prédio Azul, aquele ator é demais, ele é muito engraçado e tudo que você escreve para esse cara funciona super, sabe? Ele é um grande ator, Ronaldo... E depois eu olho aqui, Ronaldo. Ele é muito, muito bom. Então, assim, você saber que você pode explorar esses personagens é muito bom. Que interessante. Eu vou te perguntar, assim, se puder falar de forma breve, eu vou citar, a gente entrevistou em agosto, né, o Alder Gomes. Me fala um pouco da tua parceria, né, Shaolin Sertão e Cine Hollywood, no caso da Cine Hollywood 2, não foi filmado ainda, né? O 2? É. O Shaolin 2 não, mas o Cine Hollywood 2 sim. Sim, tá. E me fala como é que foi que vocês se conheceram. Bom, eu fiz muitos filmes para uma distribuidora aqui do Rio, chamada Downtown Filmes. Claro, claro, claro. E a Downtown... É do Daniel Filho, não é? É do Bruno Weiner. Bruno Weiner, desculpa. Uhum. O Bruno, do Daniel, claro, é Globo Filmes, tá? Exato. Então, o Bruno tinha lançado o Cine Hollywood 1, uhum, e tinha sido um grande, grande sucesso. E é um filme muito diferente do que ele costuma lançar, um filme pequeno, uhum, no Ceará, que fez uma bilheteria absurda. Ele achou que ali tinha alguma coisa. Ele conversou com o Halder, que você também conversou. Ele viu, esse cara é interessante, esse cara é inteligente, esse cara é engraçado, esse cara é um bom diretor. Então, ele já conhecia o meu trabalho e falou, você devia conhecer o Halder. A gente tem ideia de fazer um projeto juntos e você assiste o filme dele aqui. Então, ele me deu um DVD do Cine Hollywood 1. E eu me apaixonei pelo filme, porque o filme tem uma coisa de cinema paradiso, com trapalhões, com Carlito, sabe? É uma inocência, com humor, com tudo. É uma ingenuidade no bom sentido, né? No melhor sentido, Mazzaropi, sabe? É um troço que é muito raro, porque a gente vive num mundo cínico. Claro, não precisa. Mas o Halder, quando ele transporta a inocência da infância dele para os filmes, vem uma malandragem inocente, vem um humor inocente, é um troço muito raro. Claro. E aí, assim que eu assisti o filme, eu falei, pô, eu quero trabalhar com esse cara. E aí, a gente conversando, ele falou, tem muita vontade de fazer um filme sobre que se passasse nos anos 80, que tivesse luta, eu adoro esse título, Shaolin. E aí eu falei, pô, podia ser isso, podia ser aquilo. Comecei a jogar ideias pra ele, e ele foi gostando, ele falou, vamos nessa. E eu comecei a desenvolver, eu tenho muito orgulho desse filme, Shaolin do Sertão, porque é muito engraçado. Totalmente do bem também, um filme completamente do... Eu acho um filme completamente do bem. Completamente do bem, e assim como no primeiro Cine Hollywood, o Shaolin foi muito bem nas bilheterias. E eu tava morrendo de medo de trabalhar com o Halder, porque o Halder, pra mim, por conta daquele primeiro filme, era um gênio. Então, assim, assisti tantas vezes aquele filme para poder pegar o jeito que todo mundo falava, o Edmilson, que é o ator principal, Edmilson Filho. Cara, ele tem uma coisa de... Ele é gênio, esse cara. Ele tem um humor corporal e tem uma inocência e tem um ritmo. Eu queria pegar tudo isso e jogar no Shaolin. Consegui. Quando eu entreguei, ele achou o roteiro bom. Ah, gostei muito do roteiro, Baião, tal. Aquilo foi um alívio para mim. E eu falei, me livrei de uma situação difícil, né? Claro. Aí ele falou para mim assim, eu quero que você faça o Cine Hollywood 2. Sensacional. Eu falei, não, cara, não, faz você. Faz e assim você fomos em frente. Tá, e querido, assim, me fala só adiantando um pouquinho, como é que foi um pouquinho, se puder de forma breve, assim, desculpa ficar te pressionando com o lance do tempo, tá? Eu sei. Mas assim, o Minha Fama de Mal, né, essa cinemografia do Tremendão, me fala como é que foi o lance de pesquisa, tu fala, conversaste muito com ele, como é que é, ou seja, como é que foi pra separar, diríamos assim, a lenda da pessoa em carne e osso? Ele faz, assim que você conhece o Erasmo, a primeira coisa que ele faz é, esquece, não tem lenda. É um cara gente boa pra caramba. É o cara mais gente boa que você vai conhecer, é o Erasmo Carlos. Então, assim que você senta na sala da casa dele, ele começa a contar as histórias, você, na hora, você esquece, você tem que esquecer esse troço também, né? Então, como é que você vai trabalhar, né? Não tem essa de mito, né? E ele conta umas histórias tão engraçadas, e o grande lance, que eu fiz muita biografia, mas eu nunca fiz uma biografia com o biografado. Claro. É a forma mais simples de trabalhar. Você pergunta, ele, posso contar essa história desse jeito? Ele pode. Posso contar essa? Não, essa não. Então você tem, você sabe para onde é que você pode ir. Agora, quando você vai trabalhar, por exemplo, a história da irmã Dulce, aí tem tanta gente em torno, você tem que ter um respeito tão gigantesco. Você pode, sim, sim. Será que vão gostar? Será que não vão gostar? E, a igreja, a família? Até, né? O excesso de respeito pode castrar e limitar também, né? O que é normal, sabe? Porque, imagina, a responsabilidade de você contar a história de uma irmã Dulce ou de um Kardec, é muita coisa em jogo, de fato, claro. Tem que ter um respeito. Mas a pessoa que está ali representando aquela figura que você vai transformar em personagem, não sabe como é que é teu trabalho, como é que vai ficar. Agora, quando eu estou conversando com o Erasmo, é direto com ele. Erasmo, o que você acha disso aqui? Não aconteceu. Posso contar ele? Bicho. Ele falava assim, bicho, se é comigo, pode inventar. Só não inventa com as outras pessoas. Eu não inventava com as outras, mas ele era meu protagonista e não tinha problema, entendeu? Então foi um filme divertido que nem ele, com a pegada musical igual a que ele tem. É incrível, foi muito legal. Maravilhoso. Queria dizer uma coisa, tens um blog, não tens? Tenho. Tá. Fala um pouco, fala assim, dá o endereço do teu blog aí, daí eu já vou preparando aqui a despedida. Tá bom, eu tenho um blog, ele é lgbaião.wordpress.com. Baião com Y, gente. Baião com Y, lgbaião, baião.wordpress.com. Tem sempre meu trabalho ali, as coisas que eu venho fazendo, as loucuras todas no cinema, coisas em TV, então tá tudo lá. Quem quiser conhecer, acompanhar meu trabalho. Assim, ó, de coração, tá? A gente tem uma micro dificuldade pra gente achar um horário. Eu te agradeço pela tua boa vontade, tá? E pela tua disposição, tá bom? Tá joia, eu que agradeço o espaço aí e o carinho. Tá, um grande abraço, querido, tá? Tchau. Um abraço, Marco. Valeu, valeu, cara. Tchau. Abraço, tchau. Marco Antônio. Oi, queridão. Tudo bem? Vamos lá para você ouvir lá agora. Ah, claro. E atenção para o... do Todd. A atenção é a produção... Produção, arranjo e a marimba, o solo de marimba com ele. Vai, Fufuinho. Tudo Todd Webster. Vamos lá, gente. In my direction, I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drive the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to lose a potion. The moon will send you on your way. Feels right. Moonlight. Feels right. We'll lay back and observe the constellations and watch the moon smile and bright. I'll play the radio on southern stations, 'cause southern builds a hill at night. You say you came to Baltimore from Ole Miss, a class of 7-4 gold ring. The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. you know I'm giving you a warning, 'cause me and Moon are itching to play. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to do some potion. The moon will send you on. Marco Antônio. Oi, querido, eu não mais acreditar, mas esse grupo de Starbucks, o vocal, que é o cabeça do grupo, sim, Bruce Black, é meu amigo no Face. É mesmo? Temos, é, várias mensagens. Só o seguinte, ó, não é pra jogar água no Distrito Carnaval. Só confere daqui a pouco com Todd, alguma coisa assim, porque pelo menos eu sei que o cara que tocava marimba, né, original no grupo, eu acho que foi quem gravou, não sei dizer se agora essa é uma versão um pouquinho diferente, apesar de soar parecida, era um senhor até que faleceu o ano passado, era Bo Wagner, alguma coisa assim. Então não sei se daqui a pouco a produção foi do Todd, se não me engano foi pelo menos um dos produtores, foi o próprio Bruce Blackmon. Então não sei, só dá uma olhada bem aí, porque eu periga, pode ser que essa aí, apesar de ter sido mandada pelo Todd, não ter tido a mão dele na marimba. Eu tenho quase certeza que não. Só dá uma olhada aí. Eu acho que não é. Mas essa música, deixa eu te perguntar uma coisinha. Essa música eu conheço já há um tempo. Ela não fez sucesso no Brasil? Nenhum. Ah, eu achava que ela era meio conhecida no Brasil. Nenhum. Uma música, acho que é de 79, por aí. Não, acho que até antes, não sei. E é uma música bem, bem bacana. O grupo é Starbucks, é tipo o único sucesso deles. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Se eu não me engano, eu me lembro que eu gosto da música, né? Se eu não me engano, era Bo Wagner, ou Bo Wepner, que era o tocador de marimba, pelo menos nos shows. E sabe como é que às vezes o cara é da banda, mas não é ele que grava, né? E eu me lembro que o cara faleceu, acho que faz um ano e meio, e ele era tipo o original da banda. E esse grupo é Starbucks, né? B-U-C-K. É S-T-A-R-B-U-C-K. Isso, Starbucks. Vejamos aqui. Minutinho, porque vamos ele te ver. Mandou, ele te manda tanta coisa que daqui a pouco pode haver isso, né? De daqui a pouco assim, ah, tal coisa ele produziu, tal coisa, né? Mas eu jurava, e cá pra nós, quer dizer que ontem quando tocaste tu nunca tinha ouvido essa música, então? Não, já. Ah, o Renzo que não tinha ouvido. Mas pode dizer que não era popular, né, no Brasil, é isso? Exatamente. Aqui ela não fez sucesso nenhum. Uau! Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui, vamos procurar o que ele me mandou. Tem um material que eu tinha dessa música até, daí falava até que tinha um solo de marimba, eu me lembro, e eu acho que era Bo Wepner, ou Bo, né, tipo Bo Hopkins, né, era o, e eu me lembro que o cara faleceu há uns 2 anos, porque tá o Bruce Blackmon, que é o líder, né, acabou de gravar, gravou há pouco uma música sobre, acho que era Where's My Yacht, onde é que tá meu yacht, e ele gravou e colocou na internet a questão de, vou chutar aqui uns 5 meses, e ele tá tentando voltar, né, tá querendo voltar, porque eu sei que nos Estados Unidos e no Canadá, essa música... Abre aí, Fufunha, a que você disse é essa aqui. With this dude from Baltimore, and they kind of hook up and go out. Right. back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations, the southern bills are hell at night. Say you came to Baltimore for 4 minutes, class of 7-4 gold ring. The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again. Feels right. É completamente diferente. Mesmo a marimba é diferente. E os dois são vídeos, viu? Os dois. Eu tinha um vídeo, né, de show antigo e show de, acho que uns 5 anos, quando estava vivo ainda, esse boa. É, o último show foi o de 2013. Tá, e era com o mesmo marimbista, digamos assim, não sei se chama isso. Marimbeiro. Marimbeiro. Era o último, e aquela foi com o Todd Rundgren, que foi uma audição especial. Tanto que também é vídeo. Também, para variar a raridade, né? Também é vídeo. Uau. E para variar a raridade. Para variar, não foi lançado, né? Sensacional, Cris, sensacional. A gente se fala na quinta, então? Na quinta-feira estaremos juntos para comentar. E aquilo que eu sempre disse, Marco Antônio, não sei se você teve oportunidade de ver, há uma declaração da Arábia Saudita que houve ali um sequestro realmente do jornalista, mas que houve uma lamentável falha no interrogatório. Eu sempre digo que tem que ter profissional para isso. Eu vou fazer o seguinte, assim, eu vou aproveitar a deixa de eu cair fora, não vou te pedir detalhes do que você quis dizer. Eu acho que tem a ver, assim, como eu posso dizer, assim, de um tratamento mais personalizado, seria isso? Não, o cara precisa saber o que fazer. Se você não é profissional, embora tivesse um médico legista junto, você faz merda e se excede. Não pode, você tem que ser profissional. Mas quando é que foi isso, querido? Quando é que foi isso? Hã? Isso é recente agora? Houve agora isso? O daquele caso do jornalista que sumiu na Embaixada da Arábia. Sim. E que agora eles estão soltando uma nota dizendo que houve um sequestro e durante durante o interrogatório houve um acidente. Meu Deus do céu. E um médico legista junto. Legal, né? Médico legista junto testemunhando. Tá. Um beijo pra você. Muito obrigado, tá, gente? Tchau, querido. Um beijão, tá, gente? Tchau, tchau. Valeu pela força. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Na Mesa de Som de Jair Barbosa. Meu microfone está abafado. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Está abafado. Apresentação, João Alckmin. É, de Jair Barbosa e eu, muito obrigado. Agora está bom. E Rogério Alcântara, estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.